Autoridade nível 360 para Campinas, decola pista 90 com curva direita, perfil da saída da Euleda, após direto bridge, intercepta Upper Zulu Unomei, rota com complô de voo. Controle 1120 decimal 8 e código transponder 5033, azul 4069. É o 8, reportará. Para o posto de estacionamento. Bom dia, federal 9970, alto 050, na chegada Mari, com ajuste 10 no seu. Defesa para 050. Gente, a Foxtrot autoriza presente Mari? Afirmativo. Hoje Mari 9970. Controle Salvador, bom dia, voo no 75, informação Golf. Boa, bom dia, voo no 75, desce ao 060, chegada Golf. 060 na Golf, 75. Bom, Paulo, Salvador, bom dia, Oceaner 62, Uno Uno, está com a informação Golf para o Rio de Janeiro. Ciente, autorizado pouso pistão no zero, vento norte 010 graus com 02 nós. Vive para o pouso na pista no zero, ameaça, 0 graus. Sal BD 225, 4 horas de autonomia, Fernando Galeão. Autonomia 07, desce para o 070, chegada Mari, corrigindo, chegada bom, se ajuste no 05. 070, Bravo, que Luiz, que bom dia. Livre acionamento no pátio 4, chama pronto para o táxi. Bom dia, total 99 no 0, ciente de reclamação Gol. 99 no 0, desça para o nível 080 na chegada Mari. 080 na chegada Mari. Possibilidade de Duna ou Itapa. 99 no 0, mantém a chegada. Então, mantém. Quando possível, você pode informar. Inicialmente, para um sequenciamento, só vai cumprir a chegada. 9990. Sim. Tá, escuta. Guardião 03, fique atento, estreia turbulência 767-300, que acaba de tocar o solo no zero, quando pronto, livre decolagem, pista no 7. Copse a carga 6570 no solo de Salvador 11, direito ao livrar, chama o solo 121, décimo 9. Ao livrar 1219, 6570. Alô, Salvador, bom dia. Eu vou no 804, na posição 10, cliente de informação Golf, autorização para Rio de Janeiro. E aguardando no 804. 210, 705. Vetor, corre à direita para o 050 para interceptar o localizador. Desço para 2 mil pés, ajustado em 1015. A 3153, prossiga a descida para 2 mil pés. 2 mil, tá, descida no 103. Só encargo, solo, frequência 121, decimal 9. Ok. Fala, Paulo, Guardião 03. 10, ajuste em Salvador no 0 no 5. Alfa Kilo, remota, 13, 70. 08. 308, grato. Yeah. Chaner 6211, via Upper Zulu 10, Smart Lúcio Barbacena, depois conforme decola da 10, primeira direita da El Leda Bridge. 120-80 é o controle de saída, 5035 no transponde do Chaner 6211. 360, senhor. Tráfego avistado, QNH 1095, autorizado pouso, pista 10, vento 010 graus, 03 nós. Repouso, pista 10, 09970. 3, complete a aproximação, torre 18-6. 18-6, vai chamar, obrigado. Estacionamento azul 4069, posição 8. 30230607. Salvador, bom dia, tá 3153, vai passar de a Serra Baixada lá. Então, 3153, Canadá 1095, continua a aproximação, aguarde pista livre. Foi, escuta. Okay, got the 4000 feet, 1015, and the on arrival, America 980. Hora 607, 2000 pés autorizado, aguarde o último vetor para o lock. 2000, 607. Total 9990, desce para 2000 pés, reporte estabilizado na aliança. Para 2000, reportaria estabilizado, 9990. 1715, complete aproximação, chame torre, 1186. 186, 1715. Reposição devido a um repouso da TAM na longa final. Autorizado via Índia, mantiveram as três muito entregado. No 21 decimal 9. Após o Airbus, autorizado pushback acionamento de Maratá, 4069-21. Táxi Oceania 6211, POB 95, autonomia 330, alterna com X. Vai manter no ponto de espera e aguarde. Aguarda, ponto de espera, 08. Estabilizar, total 99-90. Total 99-90, completa aproximação, torre 986. 18-6, 99-90. Dono 607, redução para 1709. Redução 607. 607, reduza para aproximação, informa o tráfego, passou Duna, é um Boeing 722, passando 2000 pés em descida, está com 1509 e ground speed, inicie redução. Secretaria, redução 607. 1-0, estabilizado no localizador. Total 9990, QNH 1095, continua a aproximação, reporte baixar travado. 1-0-5, reportaria baixar travado, 9990. Gol 9-7-5, confirme baixar travado? Afirmo! Gol 9-7-5, autorizado pouso, pistão 1-0, vento 0-3-0 graus, 0-3-9. Teve pouso, pistão 1-0, gol 9-7-5. Ajustado 1095, livre de táxi, ponto espera da 10 via Pátio, Índia e chama a torre 186, azul 4-6. 715 no solo, as 25, livre direito, chame só na frequência 121 decimal 9. 219, boa. Gente, vai no meu pés, 03. Gente, então dá pra gente ter frequência livre até o retorno. Autorizado até Alfa, chamante da Juliette, o 15. 0, vento 0, 50 graus, 049. Livre pouso, total 9910. Índio Novembro, Mike, prossiga. Índio Novembro, Mike, reporte no ponto de espera da Papá. Índio Novembro Mike, mantenha a posição. Eight zero after talk position, descendimenting 2,000 feet, QNH 1015 and clear final approach, last exhale, runway 10, report passing Duna position. All right, after Toki down to 2,000, report passing Duna and 1015, American 92. Sol 99 no zero, no solo aos 27, livre direito, chame sol na frequência 121 decimal 9. E vazão direito ao 21 10. E já no VMA que mantém-se na papá devido a uma aeronave já no ponto de espera, esperando o protocolo. Total 990, na sua escuta. Total 990, Alfa, aquilo é a nota 62, 9990. Gol no 607, confirme baixar a travada. Baixei, tá? Para ingresso previsto 02, o 15. Em Genovevo, Mike, já temos a aeronave na cabeceira no 7, aguardando para decolagem. 08 da Web, ali mantém cabeceira 10. Ali mantém pista 10, 508. O Bravo Kilo disse que, quando autorizado, tem condições de decolar com um circuito com curvas pela direita. O vento 030 graus com 05 nós, tem livre decolagem em pista 07, Bravo Kilo disse. Meia 07 no solo 30, direita, chama o solo 219. 219, vou 607. Salvador 3597 para Brasília 380, bom dia. 3597 Brasília 380, já provou 5 estudos no mundo. Guarda. Solo é o Gol 607, muito bom dia, ligou na sexta. Gol 607, bom dia, está com via alta, repassa para ingresso da Juliette. Alfa, repassa na Juliette. Para ingresso na Juliette, Gol 607. Web 5808, vento 020 graus, 02 nós. Xané 6211, aguarde no ponto de espera. Xané 6211, autorizado a alinhar e manter pista 10. E mantém pista 10, 6211. Reporte na perna do vento pela direita. Índia 9 Bermarca, autorizado a alinhar e manter pista 7. Azul 4069, mantendo ponto de espera. Mantém ponto de espera da 9. Web 5808, decolado aos 32, chame controle na frequência 120, decimal 8. 308, até a próxima, bom dia, obrigado. Bom dia, WebJet 5808, tá passando 1500 pés. Subiu uma PM 360, sai da Arbol, vigilância 5808. Somente a portadora. Foi 08, copia o controle, Salvador. Tá na escuta? Confira, tá copiando o 5808? Agora sim, alto e claro. Direto, eleva. 508, realmente a sua aeronave que está com forte chiado na transmissão. American 980 is over to Dana. Complete approach, American Line 980, call tower 18.6. Good day. Please.